um bom som se torna música clássica. Quando beat e a rima se encaixa, dinheiro para mim não é nada. Ouça minha música, é isso que me paga. Para mim vale mais do que prata. Um bom som se torna música clássica. Quando beat e a rima se encaixa, dinheiro para mim não é nada. Ouça minha música, é isso que me paga. Para mim vale mais do que prata. Vale mais do que prata. Chegar a rimar em cima de um palco, faço você levantar as mãos. Sem dizer que é um assalto, um MC que prende sua atenção, só falando o que presta. O que acha errado, ele contesta e protesta. Mas sempre atento, o rap não é só coisa ruim. O rap é entretenimento, rimas inteligentes, mostrando meu talento. Sem tranquilo, não se estressa, pega o mic e não ramela. Em questão de segundos, com o swing elevada, contagia a plateia nessa rica odisseia. Adeus, eu peço pão e o freestyle de cada dia. E conta que aquele beat muito louco, eu consigo arrumar a sintonia. A rima inspirada, a levada encaixada entre bumbo e caixa. É o conjunto do beat do flow que se torna música clássica. Que não tem nada de base, metade sátira. Simplicidade é a tática, isso eu aprendi na prática. Mas o dom veio de berço, com sucesso vier, vai ser porque eu mereço. Porque eu paguei o preço, ser chamado de maloqueiro. Camisa lisa e larga até o joelho, buscando o óculos, não era cap. De lado, o mic tá ligado no instrumento pra fazer o som clássico. Se torna música clássica, quando o beat e a rima se encaixa, dinheiro para mim não é nada. Ouça minha música, é isso que me paga. Para mim vale mais do que prata. Um bom som se torna música clássica, quando o beat e a rima se encaixa, dinheiro para mim não é nada. Ouça minha música, é isso que me paga. Para mim vale mais do que prata. E entre bumbo e caixa, cantando em ruas e praças, show, pago e até mesmo de graça. Eu transformo minhas rimas em música clássica. Dinheiro é importante, coletas ele é constante. Mesmo sem dinheiro, meu rap muda seu semblante. O flow é constante, peraí, um instante. Minha base é sampleada com discos velhos da sua estante. Se vai falar besteira, vira as costas, saiu fora. A caminhada é muito louca, mas nossa trilha é sonora. Igual o partideiro que faz samba na caixa e na lata de graça. Os MC representa, é na música clássica. Simplicidade já virou um estilo. Só vai saber quem colar de quinta lá o lido. Um bom som se torna música clássica, quando o beat e a rima se encaixa. Dinheiro para mim não é nada. Ouça minha música, é isso que me paga. Para mim vale mais do que prata. Um bom som se torna música clássica, quando o beat e a rima se encaixa. Dinheiro para mim não é nada. Ouça minha música, é isso que me paga. Para mim vale mais do que prata. Quanto vale? Algumas coisas se compram com um vício, Mastercard. Mas algumas coisas da vida, como o rap, não tem preço. Se o rap é meu trampo, eu só ganho o que eu mereço. A cada dia eu me enriqueço com todo mundo curtindo. No show, no fim, os elogios. Nossa, como é cabuloso teu flow. Graças às pessoas que nos gratificam e elogia. Uma ideia nova surge a cada dia, transformando o rap no meu estilo de vida. Rimando com sinceridade, mesmo se o beat for gringo, eu coloco a minha verdade. Nas rimas identificado como underground, gente vestir, falar, já sabe que é da gangueiragem. Na minha agenda, mais uma atividade lúdica. Passar o tempo todo fazendo a minha música sem preconceito. Mas entre harmonia, boom e clap, eu faço um bom rap. É de coração, e quando é de coração se torna fácil. Um bom som que se torna um som clássico. Um bom som se torna música clássica, quando o beat e a rima se encaixa. Dinheiro para mim não é nada. Ouça minha música, é isso que me paga. Para mim vale mais do que prata. Um bom som se torna música clássica, quando o beat e a rima se encaixa. Dinheiro para mim não é nada. Ouça minha música, é isso que me paga. Para mim vale mais do que prata.